deixa-me lisonjeado ver o meu trabalho reconhecido com tanto prestígio a nível nacional, não é? numa Mostra Nacional de Ciência, é sinal que o trabalho é valorizado, são muitas horas de trabalho, e ver isso tudo reconhecido é um orgulho para nós enquanto equipa e para mim enquanto promotor deste projeto, é algo pronto, que me deixa orgulhoso e me deixa cheio, pronto, sem palavras para dizer relativamente a isto. Oh Bruno, que projeto é este? Consegues-nos descrever a funcionalidade desta solução desinfetante? Pronto, este é um projeto que surge como todos os outros projetos que temos desenvolvido na Eptoliva. É um projeto que surge de um problema. Um problema é este que nós encontramos hoje em dia. O problema é o facto dos pensos rápidos que nós temos hoje no mercado para proteger pequenos ferimentos, por vezes um pequeno corte, a gente coloca um penso rápido e é resolver este problema, um problema ambiental. Os pensos rápidos são de um subproduto da extração do petróleo, são de plástico, demoram no mínimo 100 anos para se compor. Também um problema ambiental, o género do betadine, é uma solução desinfetante, contém na sua constituição iodopovidona, tem iodo, que sendo lançado nos recursos hídricos é extremamente poluente, sendo aqui por um risco a biodiversidade das espécies. Tínhamos este problema, mas também a necessidade de mercado de termos um penso que fosse biodegradável e que tivesse na sua constituição uma solução desinfetante para que possamos proteger e ao mesmo tempo desinfetar o ferimento. Na nossa região, principalmente em Oliveira do Hospital e na região, para termos uma planta conhecida, nome vulgar, Celidónia, é uma planta que aparece muito e abundante em quantidade abundante, junto aos muros, às zonas mais úmidas. Ela, para quem conhece, ela é conhecida nomeadamente pelas gerações mais antigas, é aquela planta, quando nós, por exemplo, cortamos um pouco do caldo da planta, ela tem um látex meio alaranjado, deixa os dedos da cor do seu látex. Pronto, então nós pegámos nesta planta, estudámos e deparámos que eles, ao estudarmos os compostos bioativos desta planta, deparámos que ela contém propriedades medicinais. Também já lemos alguma bibliografia que nos indica que ela tem essas propriedades. Focámos-nos maioritariamente na propriedade antibacteriana e na propriedade anti-inflamatória e desenvolvemos uma solução acética após o estudo da atividade antibacteriana, nomeadamente, desenvolvemos uma solução acética que substitua o betadine e assim resolvemos o problema ambiental do iodo e desenvolvemos um penso biodegradável que se degrada aproximadamente após 14 dias e que contém na sua constituição o extrato com melhor atividade antibacteriana. Assim podemos proteger e ao mesmo tempo desinfetar o ferimento. E como é que vai ser agora no futuro? Vocês vão de facto fazer deste vosso projeto uma ideia de negócio ou vão tentar a sua produção e comercialização? Claro que sim, estou neste momento no Porto, na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores que decorre no dia 5, 6 e 7 do presente mês, na qual irá ser selecionado, pronto, ao fim do concurso, irão ser selecionadas as melhores ideias de negócio. Dizer que este projeto já foi vencedor de um concurso de ideias de negócio a nível municipal e a nível intermunicipal e quinta-feira irá representar a região de Coimbra no óbito da CCDRC a partir das 14h30. Quem puder poderá ir ouvir a apresentação que irei fazer exatamente este projeto. Portanto, mas a ideia é avançarem com a produção e a sua comercialização, sim, não é? Sim. Temos já um conjunto de parceiros a trabalhar connosco, nomeadamente a Universidade de Aveiro, o Departamento de Química e de Biologia, que nos ajudam e que são infalíveis connosco. Bruno, também é importante referirmos que tudo isto acontece no seio da vossa escola, a Eptoliva, portanto este trabalho foi desenvolvido porque és também aluno desta escola. É no meio, e nomeadamente no âmbito das aulas de Física e Química, quando a professora Norato nos lança esses tais problemas e nós vamos ao encontro da solução para esse problema. Digamos que é através da metodologia Learning by Project que nós desenvolvemos este tipo de projeto.